Graças a Deus, nós estamos aqui. Qual é o nome do senhor, avô? Eu sou Preto Velho de Angola, na graça de Deus. Preto Velho de Angola. É. Agora eu a gente sou vai... trabalhador dessa casa, uhum. Que regida por João de Aruana, que é o capitão. Uhum. E eu já vim pra cá trabalhar, né, meu filho, pra ver se evolui, né? Graças a Deus. Graças sabe, a Deus. Meu filho, cada vez que um Preto Velho pousa assim no congá pra trabalhar, uhum. Isso quer dizer que ele vai... buscando algumas estrelinhas para evoluir, uhum. Né? Porque essa situação nossa de Preto Velho não quer dizer evolução, né? Tem que evoluir mais. E cada vez que você busca ajudar, né? E você participar desses enfrentamentos de cada tempo. Olha, veja só. Uhum. Quantas gerações, quantos tempos esse Preto não passou, né? E cada tempo você vai vendo que os tempos mudam, os inclinos, os tempos mudam, as pessoas, as mocinhas se vestiam, agora andam mais nuas, né? Então as mocinhas se vestiam melhor. As pessoas, elas podiam ficar sentadinhas nas portas. Então essas coisas mudaram, meu filho. Mudaram. Hoje o homem tem um olhar muito carnívoro para o outro homem, sabe? Não tem aquele olhar colocado por Oxalá, chamar teu próximo como a ti mesmo. Então, isso é muito assustador. Então, isso mais do que nunca, meu filho, é nós temos que estar neste pano aqui, fazendo nossa missão de caridade, de tolerância, de amor, ensinando aqueles poucos chiques que chegam à casa que podem melhorar suas vidas, né? Através de ensinamentos, através deles se mergulhar dentro de olhos deles mesmo como um mar. E eles saírem tirando de dentro deles os monstros que assustam o homem, meu filho. Às vezes não é o outro, o que está lá fora, é o que está dentro dele. Então é preciso o homem fazer essa paradinha, né? E começar a beijar. Na chuvida. Então, nossa missão aqui é fazer exatamente o homem fazer essa paradinha. Parar um pouquinho, nem que seja um segundinho, para ele parar de pensar só ganhar bandeira. Bandeiradinha. É. E ele começar a pensar que ele é mais do que isso. Ele é um conjunto de vidas, uhum. Que se passaram e vidas que se misturam nessa. Espaço de vida que ele convive. Então, se quando o homem tiver essa consciência que ele não é uno, ele é coletivo e uno, as coisas vão melhorar. As coisas vão melhorar. Né? As coisas vão melhorar. Menino, como é que esse pai vai subir? Meu filho, deve ter essa moça aqui. Olha. Menina, como é que esse pai vai subir bem aí? Bota o pé ainda. Vou botar mais pé. Aqui. E agora? E o outro? Aí não sei botar o outro não. Botou o pé de apoio. Pronto. Vai. Não, deu. Pega a caminhada grande. Foi longa. Caminhada comprida. Caminhada comprida não é, moça? Viajou. E viajei. É, graças ei, a Deus. Ei, toma o café dele. Vou pedir café. Aqui. Graças a Deus. E você, que é o perguntador e eu, o achuntador. É assim. E só quem falou fui eu, né? Eita, moça. Claro. Então, se você está imbuído de estar... Tá, é uma caixa. Olá. Você é uma caixa. Sim. O que sustenta você é o amor, humildade e tolerância. Sim. Aí vem bem aqui um que está imbuído da intolerância, do desamor e da soberba. Aí como se fosse o bem e o mal. Na hora que você lançar sua energia sobre o bem, não tenha dúvida que vem um vento ele rebate a cuspida para cima de você, né? Como diz a Sagrada Escritura, essa língua aqui é uma bolsa de veneno. Você tem que ter cuidado para não morder, para não se matar, né? Sim. É assim. Se é fato que isso acontece, dado a nossa fé, mas antes da fé existir, houve o cultivo da vibração do amor incondicional. Sim. Claro. Eu preciso amar você, mesmo com seus defeitos morais e éticos. Eu preciso acreditar que você pode mudar, ser diferente, porque diz uma sagrada escritura que você é a semelhança de um Deus que é amor. Vamos começar o nosso segundo encontro. O senhor está preparado, vô? Graças a Deus. Olha, meu filho, eu sempre peço às mocinhas, esses rapazes aqui, que na vida ele não precisa estar armado. Porque estar armado quer dizer que você pode puxar o gatilho na hora que nem era nem necessário, nem precisava, né? E a pé parado, não. Você sabe agir em qualquer que seja circunstância, momento, contexto, com qualquer pessoa. Sim. Seja ele valente, seja ele manso, grande ou pequeno. Né? Sim. Graças a Deus. Graças. Então, se eu ensino isso para a Masfia, eu tenho que, no mínimo, vivenciar isso, né? Graças. E daí que a gente conseguir essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, projetando com vocês para evoluir. Graças a Deus. Agora, para estudar um pouco o quanto está integrada a espiritualidade para fazer as coisas acontecerem e até ajudar a gente reforçando a nossa fé de que, primeiro, não estamos sozinhos, de que o lado espiritual age com inteligência e sabedoria, respeitando o tempo de Deus, mas também não atrasando um minuto. Como foi esse encontro da equipe que realiza esse trabalho que estamos fazendo com o senhor, do diálogo com os espíritos, e o senhor e a vossa equipe espiritual, a egrégora da casa? Chá, meu filho. Nós ficamos embaixo do Juremê. Eu sou... Chevi o meu canto. Eu banhei, eu naveguei no rio das cachoeiras. Então, Chê, imagine você sentado numa pedra, olhando para uma cachoeira, sentindo aquele respingo. Ali um refrigério de alma, né? Sim. Então, assim, nós, Peito Velho, é no Juremê, no Juremá, é na borda da cachoeira, com nossos bujos e nossas pedinhas ali, nossos rujados, velando por este xixi e por este mundão. E nessas conversas, nesses projeamentos, eu cheguei a revelar para a moça: olha, mas filha, esse jeito de vocês fazerem umbanda, que você já observou que é diferente, né? É. Você já observou? Sim. Vai ser visto pelo mundo. Uhum. E eles perguntavam: pai, como vai ser isso? Minha filha, vem, vem, vem aqui, pede, vem aqui. Negócio aqui. Tem dois meninos. Esse aqui. As primeiras orientações, porque o primeiro trabalho delas foi fazendo no tempo de educar as crianças, o gerejim. Eu disse: você vai escrever. E aqui tem a história do jardineiro, que somos nós orientando tudo. Depois, elas foram para um banco de batalha, de muita guerra, que saiu aqui, o jardim, o jardineiro de novo. Então, elas achavam que era através desses escritos que se ia conhecer, né? Sim. Porque aqui é a mistura de ciência e fé, né? Ciência e fé. Então, sim, elas achavam que era isso. Aí um dia aquela mocinha bem ali, ela disse: ela gosta muito de achuntar o cheiro. Ela quer aquela ali. Tem umas médiuns na casa que gostam de escutar esse trabalho que eu realizo. Sim. Certo. Elas juntam tudo. Só para o pessoal entender até agora, que às vezes não está ouvindo, pai. O senhor disse à menina, o senhor fez uma previsão. Aos grupos aqui, às mochinhas. Que o senhor ia falar para muita gente. Que o jeito delas fazerem um banda ia chegar a muita gente. Isso. E aí, elas acreditaram e interpretaram que seria através do livro. De livro do trabalho de que elas fazem com as criancinhas. Certo. E esse primeiro livro chama Eu Sou a Escola. Sim. O senhor falou que fala sobre... Um jardineiro que cuida das fulojinhas que chamam gerê. Vou mostrar aqui para as pessoas. Pode, meu filho. Tá. E aí, esse aqui é o livro Eu Sou a Escola. Tá aqui os autores e a editora. Do Chervi. Certo. Onde fala do servir. Do Chervi. É um livro Chervi que acreditam que foi feito por ela, mas vocês estavam inspirados. Sim. Inspirando. Sim. Claro que sim. As ações todas. E o senhor falou que fala... Você está vendo porque não tem rosto? Por que não tem rosto? Porque são os irmãos de luz que conduzem o trabalho. São os irmãos de luz que conduzem o trabalho. Sim. Que trabalho? Trabalho da educação delas. Trabalho da educação. Elas governam um contato de educação. Ah, claro. Dirige... Certo. Como que é? São de pedagogas, muito bom. Daí o senhor, aí eles acharam que ia ser pelo livro. Sim. Ou que ia ser, certo. E aí? Pronto, aí fizeram, foram o outro, eu disse que ela ia para outro lugar, que ia transformar, então ela botaram outro livro. Aí eu disse a essa mochinha, nós estávamos lá na cachoeira, todos reunidos os pretos velhos. Aí eu disse, vou mandar meu filho lá. Chama o Charuanda, que é o capitão. Diz, Angola é o trabalhador, ele que conversa. O senhor pode repetir essa parte? O senhor estava onde? À beira da cachoeira. E quem chegou lá? Estava reunindo um monte de preto velho que vinha do Viremê para rejar lá para o Oxum. Estava se reunindo um monte de preto velho. Pá, já pá. Tá lá velando pelo Xim. Pra velar, Lá na cachoeira, nas pedras, respingado pela cachoeira. Sim, que o senhor falou, claro. Muito bem. E ali, neste encontro, ficou dito que Angola seria que ia progear, né? Aí eu cheguei para a moça que ia acontecer isso, mas cão, pai, né? Aí aquela mochinha ali que assiste, aquela ali, deixa assim. Será que um dia esse rapaz vai vir para progear com o pai de Angola? Né? Sim. E elas viviam pensando isso, que elas gostam muito do seu progeamento com o seu capa preta. Oh, graças a Deus. Muito bonito, né? Que assim elas sim. Sempre falam. Aí eu disse, então, minha filha, essas coisas. Mas aí eu não podia criar essa expectativa na filha. Não podia criar expectativa. É. Quando a mochinha entrou em contato com o tijolinho estava longe. A médium estava longe quando a moça entrou em contato. Sim. Que moça? Uma moça. Certo. Falou, sim, sim, claro. Que uma amiga que conhecia a médium, que eu pedi para indicar médiums sérios. Sim. Claro. Estava longe, ela disse que não podia. Aí João veio e disse... Eu, rapaz, quando eu falei, meu filho, aí imediatamente ela retornou. Quer ver, veja lá o prazo da resposta. Foi realmente. Foi rápido. Ouviu? É ele, meu filho. Pai João chegou pra ela. Foi, Pai João de Aruanda. De Aruanda. Que é o capitão da casa. Que é o capitão da casa. É o normativo da casa, ele tá norma. E disse, é o rapaz. É o rapaz. Que é o rapaz que o senhor fez uma previsão no outro tempo. E aquela conversa na cachoeira se deu há quanto tempo atrás? Meus filhos, a filha que foi mesmo. Começo do ano. O ano passado, faz mais de ano. Certo. Então, para vocês é ano, para nós não é. Claro que sim. Para vocês passou uma hora, eu nem vi o tempo passar. É, foi realmente. Né? E lá, né, naquele encontro onde foi falado que o senhor que ia trazer as informações, quem decidiu isso ou quem da nossa equipe estava lá e pediu? Olha, tinha o Pedro Velho da Cachoeira, que ele passa por aqui. Pedro Velho da Jaga, é na Jorda do Mar. Que Pedro Velho da Jaga vai trabalhar. Ele passa aqui nessa casa, a Marília das Cachoeiras. Né? Do olho d'água brotou, de lá nasceu as cachoeiras. Graças a Deus. Mamãe Oxum, a abençoou a casa de Maria. Então estava lá o povo das águas. Uhum. Sim. É? Sim. Que fez toda a ordenação. Aí aqui eu estou eu, permitido. Graças a Deus. Então, muito bom. E respondi a sua pergunta. E aí tudo foi se organizando? Foi se organizando. Não era assim não, meu filho. Era... Eu trabalhava num lugar bem pequenininho, era uma filha. Foi tudo preparado para receber o Oxê. Oh. Porque foi quando era um lugar pequenininho, aí minha tia fizeram esse palácio para João, a Senjara de João. Ah. Né? Toda casa primeiro faz o xalão de Exu, né? Certo. Aqui foi de pedido. Foi para os pretos aí, né? É um lugar realmente muito bonito. Graças a Deus. Graças a Deus. Gostar, né? Do que se faz, do que se fala. É, mano. Do que se professa. É vivenciar. Certo. Né? Como você diz, envolver, né? Fala. E o médico precisa estar envolvido com a sua espiritualidade. Sim. Não só dentro do xalão, mas em qualquer lugar que ele esteja, em suas ações e atitudes. Claro. Graças a Deus. Graças a Deus. Eita, menino. Graças a Deus. Graças a Deus. Você já teve muito medo, né? Já. Chave Deus. Já. Preto Velho de Angola? Eu tô aqui. Ainda um pouco no assunto, eu gostaria de tratar mais desse assunto e me aprofundar mais desse assunto com o senhor. Sobre a intolerância religiosa. Eu tenho a impressão, o senhor saberá me corrigir com a vossa sabedoria, que não deveria ser um assunto mais importante que a minha reforma íntima. Agora, deve fazer parte da pauta dos assuntos traçados e trabalhados dentro de um terreiro, depois que o mais urgente for reparado, que é eu ser capaz de, através do treinamento diário, mas realmente diário, de poder viver a humildade, o amor e a tolerância. Nas mínimas coisas, com os meus irmãos de terreiro e com aqueles que representam mal a minha religião. Porque tem. Olha aí. Que é o que atiça a intolerância religiosa. Então, o senhor acha que é um engano acreditar que se a gente buscar arrumar onde é falho na gente e se melhorar na disciplina diária de interiorizar esses três valores que o senhor passou, já não vamos estar alcançando e sanando esse ódio no coração alheio das outras religiões e da nossa, quando a gente se esforçar para ser tudo o que a nossa religião prega? E não seria isso a melhor forma de botar para fora que nós existimos e que a nossa religião faz diferença, deve ser respeitada? Meu filho, primeiro eu quero fazer só assim uma correção. Sim, senhor. A religião não vai mudar nunca o homem, porque ela foi feita pelo próprio homem. Os dogmas de uma religião é feita pelo homem. Como? Então ela não vai mudar. Porque ela é de acordo com a tua crença. E considerando que se vive hoje no mercado de religiões, aí não vai mudar. Mas nós, quando nós tratamos da religiosidade e espiritualidade, aí sim eu concordo com você. Certo. É preciso a reforma íntima. E qualquer que seja a religiosidade ou espiritualidade, no espaço físico que você frequente, que não modifica algo em você, que não faz isso que você chama de reforma íntima, não te faz um ser melhor, que não cicatriza tuas feridas, que não faz tu olhar para o outro com um olhar de bondade, não adianta. Mas também quero me contrapor a você quando você diz assim, tem gente dessa religião que gera ira. Nós não geramos ira, porque tem a de outra religião que também gera ira, não só em nós, mas como na sociedade, pelos seus comportamentos desvalorativos Sim. E diz respeito. Claro. Veja a história dos sacerdotes católicos. Uhum. É uma história de escândalos com as crianças. Veja o histórico dos sacerdotes evangélicos, pela cobiça da gana do dinheiro e outros mais. Então nós não vamos falar que nós geramos. Em todo lugar tem sacerdote de toda a natureza. Ah lá. Claro. Então, sim, nós vamos tirar a chacha à parte. Uhum, vamos. Que gente dessa nossa gera ira. Sim. Porque é dizer que nós provocamos a intolerância. Nós não provocamos a intolerância. Sim. O que provoca a intolerância é um não ter tolerância com ele mesmo. E como ele não tem tolerância com ele mesmo, ele não tem respeito com ele mesmo, ele não respeita a fé do outro. Certo. É isso que gera a intolerância. A incompreensão espiritual. E a imposição do mercado religioso. Essa religião que você está é a certa, qualquer outra é errada. Eu preciso fazer com que o meu cliente acredite que o meu produto é o melhor para ele deixar de comprar em outra loja. Compaixão da minha. Certo. É isso que o mercado de religião tem feito, meu filho. Sim. A Umbanda não obriga nenhum filho a estar aqui, não. Não o quê? Não obriga nenhum filho a estar aqui. Obriga. Não obriga. Ah, a Umbanda não obriga nenhum não. filho de estar Porque aqui. Porque a Umbanda obedece o livre-arbítrio de cada sujeito. Eu vejo o senhor falando da Umbanda. E a Umbanda realmente não atiça intolerância religiosa de ninguém. Não. Mas o que eu estou falando é do que o senhor concordou. Seres humanos dentro da religião da Umbanda com as suas imperfeições. Como tem as imperfeições no católico, isso, no evangélico. Claro, claro. Todos esses seres, tanto lá, como cá, eles provocam intolerância. Isso. E não é o católico, não é a religião católica ou a religião protestante. São os seres, igual o senhor falou, sacerdote estranho tem por todo lugar. Tem. Que faz besteira em nome da religião. É. Então, esses tem na Umbanda também. Tem em todo canto. Igual o senhor falou. Então, aí estamos, agora sim, a gente está concordando que a religião não inspira intolerância religiosa em ninguém, a Umbanda. Não. Mas os integrantes da Umbanda, que realmente praticam a verdadeira Umbanda, compartilham desse nome com aqueles que praticam uma Umbanda que não é a verdadeira Umbanda. Então, aí a questão, o que é a verdadeira Umbanda? Se eu disser que minha Umbanda é melhor e é certa, eu já estou cometendo intolerância. Ah lá. Então, se eu tenho que aceitar a Umbanda do outro... Porque não existe uma Umbanda única. Claro, claro. Né? Sim, sim. Então eu não posso falar nesses termos. Não nesses termos. Porque cada casa tem o seu jeito de fazer, de doutrinar. Porque são regidos por mentores. E cada mentor tem sua forma de conduzir. Mas vamos dizer aquele que toca uma Umbanda onde não respeita os valores do amor, da humildade e tolerância. Então já não é Umbanda. É isso que eu estou dizendo. Como também se tiver um pastor que faça isso, também não é pastor. Ah, se um padre fizer isso, também não é padre. Só que não é para o senhor e para quem tem discernimento. Só que para quem está de fora, o que ele está vendo é a Umbanda agindo assim. É, sim. É, então é esses como, inspiram a intolerância religiosa. Como tem padre que é de bem e tem padre que gosta das criancinhas. Claro. Né, de fazer o mal para as criancinhas. É de nenhum jeito. Sim. Eu estou compreendendo você. Quando eu quero chegar, né? É, eu compreendi. Eu quero dizer para você que charlatanismo, enganação, existe em qualquer canto. É. Isso vai gerar inimizade. Em qualquer canto. Ah, então, meu filho, o que eu aconselho de verdade a todos os umbandistas que querem preservar essa bandeira da paz, do amor, essa bandeira de Oxalá. Sim. E que cultive o amor. Que cultive o amor. A solidariedade. A solidariedade. É. A caridade. Não transforme os seus terreiros em mercado para fazer o bem. sabe, meu filho? É isso que eu ensino para essa mochinha. É isso o quê? Que eu ensino para o filho dessa casa. É isso que o senhor ensina. É. Não transformar a religião no mercado nem para fazer o bem. Não. Claro. Nem o trabalho. Você sabe por quê, meu filho? Por quê? Dar de graça o que de graça recebeste. Deve-se dar de graça o que de graça receber. Não é. Não é privilégio um médio ter de onde receber um espírito. Não é privilégio, não, meu filho. Incorporar não é privilégio. Não é privilégio. Você está entendendo? Sim, senhor. É uma missão que você tem que ter ser cumprida. Claro. Isso ninguém pode pagar por este você ter sido excluído para estar aqui no trabalho da caridade, né? Então, o Padre Xande tem a vida dele normal, né? Que ele casa, tem filho, tem o trabalho dele. Sim. Por que ele precisa do dia do jogo? Claro. Não mas, é? Mas com a prática do amor, da humildade e da tolerância, nós, os umbandistas, ou nós, os católicos, que amamos a nossa religião, ou os espíritas, ou os evangélicos, não julgamos, como o senhor falou, também não posso julgar, porque daí eu estou praticando o amor. Então, nada do que alguém faz em nome da nossa religião, que faz o nome dela ficar feio, devia incomodar a gente. Mas incomoda, meu filho. Daí não está tendo tolerância. Incomoda no sentido da depreciação dos verdadeiros valores da Umbanda. Daí é que a gente se reúne em movimento, e conversa com os mentores daquela cajou, doutrina mais chomejo. Deixa a conversa no mundo espiritual. Ah, daí pronto, daí é bonito. Chitane vai lá, doutrinar, chomejo. Que é um médico com deformações morais e ética, a energia que pousar sobre ele vai conduzir as mesmas deformações. As energias que pousarem sobre um médium com deformações morais e éticas vão expressar as mesmas deformações. Vão chechar por quê? Imagine você, o pau é torto, tu queima, tu acha que a chinha vai ficar reta? Não, senhor. É capaz do vento levar e deixar em torto a chinja. Você está entendendo? Sim, senhor. Então é por isso que o médium ele tem que se preservar na sua integridade moral, sua integridade ética, tem que ter uma postura socialmente até para ser respeitado. Você sabe, João? Olha, essa mochinha conduz um grande trabalho social educativo. Sim, sim. E João disse, você não se apresente agora, calma de santo, você vai conquistar a credibilidade social. Uau! Para as pessoas saberem, para não julgarem o Xê. Vai chegar o momento, filha, que essa filha vai falar em nome da nossa religião. Fora, meu filho, quantos anos? 10 anos, né? De trabalho, resgatando vida de crianças no meio de um buraco. Ah. E reconhecimento. Sim. Quando a professorinha, meu tesourinho, se apresentou como mãe de santo, as pessoas da sociedade, o poder ficar assustado. Porque eles achavam maravilhoso, um trabalho muito espiritual na escola. É, meu filho. Sim. Então aquela credibilidade do trabalho que ela fazia junto, as crianças tinham de resgatar, as pessoas compreenderam. E é uma enxota respeitada. Sim. Claro que sim. Porque tem um histórico de vida, profissional, respeito, seriedade. Sim. Foi quando foi permitido ampliar o trabalho. Graças a Deus. É, meu filho. Sim. E João sempre oriente, eu sempre oriento. Vaidade nunca. Vaidade nunca. E é porque meu cavalo é vaidoso, você precisa ver. Graças a Deus. Na vida dela, de vestir bem, de botar o juro dela, os perfumes dela. Sim. Mas é uma pessoa que tem um coração singelo. Sim. Né? Muito emotiva. É. Muito, de trabalhar muito com quem precisa. Claro. E trabalhar com quem precisa. É bonito, né? Ver. É então, bonito. É isso. Sim. E é isso que precisa ser cultivado. Que assim seja. Salve Deus. Então, tá agradável? Podemos continuar? Podemos, pode progear. Graças a Deus. Também tô gostando muito, viu? É, que bom, meu filho. Acha de Deus que é conversar com o velho não é coisa boa, não é? Que velho bicho rangente. Não, é bom, é bom. Então, o que eu quero construir aqui com o senhor, e construirmos juntos... Vamos embora pegar os tijolos e os barros ali, meu filho. Ah, lá. A compreensão de que, apesar de existir a parte de ir lá fora e ficar em paz, sem receio de mostrar o que você cultua, e ver isso como tão bonito quanto os outros veem a religião deles, não deve chegar antes da primeira parte ser trabalhada. Não, meu filho, eu dei. Porque daí você vai com outro propósito. É, mas eu dou exemplo, eu dei o exemplo. Deixa a professora, porque ela tinha uma missão. Não, claro, não, mas... Junto ao povo. Mas veja só. Nenhum sacerdote, nenhum filho de santo pode ter vergonha da sua fé. É. Você sabe por quê? Porque ser um bandista não é ser criminoso. E os criminosos estão comandando, né? Sim. Então isso não é vergonhoso. Claro que sim. O que as pessoas precisam é alimentar os seus olhos, deixa a coisa ali, deixa esturbante, deixa ardia. É isso que as pessoas não estão acostumadas. Certo. Mas fazer isso por amor à religião... Sim. Não, nem por exibicionismo, nem para agredir a fé de nada. Boa. Você está entendendo? Aí sim. Fazer porque você sente bem, está com o seu turbante, está com as suas guias. Claro. Isso vai fazer diferença, porque a energia que é emanada ali vai ser uma energia que vai acalmar. Certo. A professoria não tira, pode ir para qualquer canto e está na carreira dela. Linda. Né? Já perdeu muita oportunidade de trabalho por conta disso, mas oh, ela... Não, mas aí abre outras portas. Sim. Ela entende logo que não era bom, que graças era um ganho pouco, que não ia ajudar muita gente. Ela não morria de nada. Sim. Que é um dos princípios nossos. Lamuriar, meu filho, afasta os bons fluidos. Oh. Né? Sim. Então, um bom bandista com a sua fé, ele diz logo, né? Porque não era bom para mim. Né? Se eu tropechei na primeira pedra, achei que o caminho é perder gosto, não devo nem andar por ele. Claro, claro. Graças a Deus. Revestido do amor, da humildade, da tolerância, não seria mais natural de que eu estudar o que os outros falam ou fazem da minha religião, ou compartilhar nas minhas conversas que isso ocorreu no Rio de Janeiro, que isso ocorreu no Piauí, que isso ocorreu na Bahia, uma intolerância religiosa, e eu focar nisso, no lugar de fazer isso, não seria o ideal eu praticar o amor, a humildade, a tolerância? Aonde me falta ainda esse treinamento? Meu filho, eu vejo dois pontos aí. Pois. Primeiro, se você não falar o que todo mundo está vendo, é porque você está com medo. Então, é preciso ser conversado para se dar entendimento e clareza e discernimento para as pessoas que eu sei e que eu sou da Umbanda. Claro. E não é por aquela agressão que eu fiquei com medo de dizer que sou umbandista. Certo. Aconteceu isso lá. Isso é intolerância. Conversar na perspectiva de saber você considera isso correto, principalmente por mais gente querido, mais próximo, mais íntimo, sim, que não é umbandista, que não gostaria de me ver agredido daquele jeito, porque sabe quem eu sou. Então ele perceber aquela intolerância como um ato que não é de Deus, sim, como um ato que não é da espiritualidade, é um ato do mercado religioso. E ele clarear, e dali ele levar essa ideia a outros e a outros. E, claro que essa conversa tem que ser vivenciada e tratada com esse amor, com essa humildade, com essa tolerância. Claro, sim. Tá certo? Você viu que nenhum desses pais de santo puxou uma arma, uma faca para matar? Sim, vi sim. Você viu, né? É. É isso, meu filho. Claro. Então, essa conversa de grupos, ela é importante para isso. Para que aquela que não sabe que eu sou humano, sabe que eu sou humano, então eu posso sofrer aquilo. Então, ela vai alertando. É você fazer daquele ato ruim um ato de esclarecimento, de sensibilização. Você me conhece, sabe que eu não sou assim. Você acha que eu mereço passar por uma situação dessa? Você está entendendo? Você tendo essa conversa nesse nível, né? Nesse nível, aí você vai sensibilizando as pessoas. Certo. Né? Você vê que outros segmentos religiosos já estão fazendo campanha com medo de ser acusado da intolerância. Já estão se levantando. Eles não querem dizer que eles estão praticando, então eles estão levantando já essa bandeira. Já chega o momento, já que vai acontecer, os católicos, os evangélicos vão levantar que estão sofrendo intolerância para abafar esse ato da intolerância contra as religiões de matriz africana. Já aguarde bem aí, vai ser a estratégia deles. Mas deveria ser uma preocupação dos umbandistas? Meu filho, a preocupação não é da intolerância. A preocupação é com a agressão física. Claro. Porque ninguém, obviamente, quer ser agredido fisicamente. De uma forma. Se for para o embate da fala, da conversa, e se a gente tratar que se fé, conhecimento de fé não se discute. Quando os santos eram agredidos fisicamente? Eles resignaram. Então, eles não, obviamente, se eles tinham essa fé... Jesus! Olha. Foi o que ele fez. Pai, perdoa, porque não sabe o que faz. Hein? Mas aquele momento já era todo programado por Deus. Para acontecer aquilo. Ele veio preparado para aquilo. Foi uma pessoa dessa que veio. O pai João Evangelista, colocado num caldeirão fervendo, o que é isso? Pois não é. Daniel na cova do leão, Shadrach, Meshach, Abednego no fogo. Veja de onde é que vem a intolerância. Então o senhor está dizendo que os santos eram capazes de viver sem dotados. Temer a agressão física. E a gente não é. Porque a violência naquele tempo era diferente dessa. Era pior. Né? Nossa. Hoje tem as regras sociais que fazem esse controle. Sim. E nada dura para sempre. Nós temos essa ciência. Tudo é temporário. Esse tempo que vivemos agora já não é para gente, já é passado. Sim. Mas esse agora, que eu disse agora é agora. Claro que sim. É o para gente. Sim. Né? E nessa sociedade de tamanha violência, de desrespeito, pela ausência do amor e da humildade, é que se dá a intolerância. Pela ausência do amor e da humildade é que se dá a intolerância. Mas a ausência do amor e da humildade de quem pratica a intolerância religiosa? Sim. Apenas? Se ele pratica a intolerância, ele não tem ausência, ele não tem amor nem tem humildade. E quem recebe tem. O que sofre a intolerância e age com resignação, isso, com amor. Claro. Né? Aqui a gente sempre diz assim para o Chico, pode ser até um exemplo. Quando um irmão se sente ofendido, diz assim, salve Deus, irmão. Que o outro está falando, salve Deus, irmão. Para controlar. Para ele sentir que o ato dele está magoando. Está ofendendo. Porque se ele gritar, o outro irmão gritar, vamos para a faca. Não é assim. E não tem um ditado no mundo que já obriga quando os dois querem? É. Salve Deus, eu não vou discutir a minha fé com você, mas eu respeito a sua fé. Isso a professorinha diz em qualquer canto que ela vai. Que lindo. Ela diz, respeito todo jeito de crer até de não crer. Respeite a minha fé. E a professorinha sempre, João ensinou ela a dizer, não quero tolerância, que tolerância você é obrigada a ter. Quero respeito. Respeito você sente a necessidade de ter. Claro que sim. Acho que voltando àquela questão, a falta de amor, quando a intolerância acontece, vem de quem pratica a intolerância? Sim. Quem fere é quem está com a arma na mão, meu filho. É quem está com o coração pesado, né? Sim. Claro. Já achava que essa pessoa não tem presença de Deus na vida dela. E se ela tiver, já ela tem que compreender como é que o outro tem fé. Ela respeitar a crença do outro. Mas... Preto Velho de Angola... Diga, meu filho. Quando eu tenho irrestrita confiança nos desígnios de Deus... Sim. Eu confio... E sei que... Por confiar e ter amor a Deus... Toda situação desagradável que eu passar... Vai ser só uma prova... Para testar... O meu nível de amor, humildade e tolerância. E se você convivesse com seus iguais de verdade? Porque lá na Sagrada Escritura diz... Não é porque eu confio em Deus que eu meti minha mão na boca da cascavel... Porque ele mandou eu meter a mão... Ele sai por isso, agora eu vou ficar testando Deus? Não. Você está num plano terreno, regido por lei do homem terreno. Sim. Então você não vai agir com violência, você vai buscar as leis do homem terreno. Você confia em Deus, mas você está regido pelas leis do homem. Certo, claro, para não virar bagunça. Sim. Então você tem. Você não vai agir uma agressão com a sua agressão. Sim. Você confia, entrega na mão de Deus. E vai buscar a legislação, não, mafia. Legislação. Sim. Sim, sim. Que foi criado pelo João, para ter esse controle. Claro. Tá certo? Então você entrega todos os seus desígnios, os seus caminhos de Deus. E um deles é buscar as leis que foram criadas por João para inibir que isso aconteça. Sim, claro, sim. Eu vejo que a gente está falando a mesma língua, sobretudo na colocação do Pai João, quando ele diz assim, exija respeito. Sim. Né? Será que é possível, Preto Velho de Angola, a gente exigir respeito amando? Se chama, meu filho, deixa eu lhe dizer. Você impõe o respeito pela sua conduta moral. Se você se comporta moralmente correto, sim, e eticamente correto, sim, isso impõe alguém te respeitar. Sim, senhor. Essa é uma imposição. A tua ação, a tua atitude é uma imposição. Uhum. Que tem que lhe respeitar. E por que existe a lei do João? Para impor respeito. Você não pode matar, porque você tem que respeitar a vida. Certo. Então, se você não faz por conhecimento íntimo seu, espiritual, respeitar. E quando eu passo a respeitar, eu senti a necessidade. Mas se eu tolero, eu fui obrigado a. Por isso que João diz, exige respeito. Então, parece que dá para exigir respeito, sim, sem ter que necessitar dele para ficar em paz. Você está entendendo? Não, meu filho. Quando se fala exigir respeito e não tolerância... É educar. Porque a tolerância, você é obrigado. Você é obrigado a tolerar. Fulano vai chegar aqui, é um pai de santo, e você não gosta. Mas você vai tratar bem. Sim. Você está sendo obrigado. Ah. Respeito. Você sabe que é um sacerdote religioso. Podia ser da Umbanda, católico ou evangélico. Você vai respeitar porque é um sacerdote espiritual. Claro. Entendeu, meu filho? Sim. Pronto. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, quando a gente interage com alguém, amando aquela pessoa, tolerando, porque se ela está agindo com desrespeito, porque em algum lugar não recebeu educação. Então ela vai receber aqui agora quando eu pedir respeito dela. Sim. Né? Que é mais natural, coisa mais natural é isso. Pedir o respeito dela, porque nas interações com os homens a gente não sai cuspindo na cara dos outros. Não. Claro. Olha, você tem o seu jeito de crer. Isso. Eu tenho o meu jeito de crer. Nós podemos conviver. Eu não vou interferir no seu nem você no meu. Pronto. Que é lindo e natural. Sim. E eu vejo isso como lindo e natural. Quando fica nisso. Agora, quando, a partir do momento que a pessoa cospe na minha cara, e eu, no lugar de fazer exatamente isso... O mesmo. É. Eu digo, não, mas não faz assim, porque... Daí eu não estou mais em paz. Eu estou agindo com intolerância porque ele foi intolerante. Estou somando ao problema. Se você está ali fechado nesses três pilares, na hora que ele cuspir, a primeira coisa que vai passar é o vento, cuspe e voltar para a cara da pessoa. Eita! Você está entendendo? Boa! Que são... ilhas vibratórias de sintonias que não se interagem. Sim. Claro. Então, se você está imbuído de estar... É uma caixa. Olha lá. Você é uma caixa. Sim. O que sustenta você é o amor, humildade e tolerância. Sim. Aí vem bem aqui um que está imbuído da intolerância, do desamor e da soberba. Olha lá. Aí, como se fosse o bem e o mal. Na hora que você lançar a sua energia sobre o bem, não tenha dúvida que vem um vento e lhe rebate a cuspida aí para cima de você, né? Como diz a Sagrada Escritura, essa língua aqui é uma bolsa de veneno. Você tem que ter cuidado para não morder, para não se matar, né? Sim. É assim. Se é fato que isso acontece, dado a nossa fé, mas antes da fé existir, houve o cultivo da vibração do amor incondicional. Sim. Claro. Eu preciso amar você. Mesmo com seus defeitos morais e éticos, eu preciso acreditar que você pode mudar, ser diferente, porque diz uma Sagrada Escritura que você é a semelhança de um Deus que é amor. Boa. Então, se você é a semelhança, eu acredito nisso, e alicerço minha vida entre o amor, a humildade e a tolerância, eu estou com a força. E eu não necessito que você... Impunho, respeite, que eu impunho uma faca e corte o pescoço que você me agrediu. Claro, não preciso rebater a agressão, mas eu também não preciso que você me respeite. Eu vou pedir respeito, vou mostrar que isso não é respeito dentro da minha cultura, sim, na nossa interação, mas quando o senhor falou o respeito torna-se uma necessidade, as pessoas podem começar a criar essa necessidade dentro de si. Né? Respeito, meu filho, é uma necessidade que nasce de dentro para fora. E só tem essa necessidade quem é espiritualizado. Claro, é uma necessidade tanto quanto é uma necessidade, entre aspas, não andar tudo sujo, tomar banho todo dia. É, tem que ser assim. É uma necessidade natural. É. Claro, mas não deve ser uma coisa da qual a gente criou dependência igual a um vício para estar em paz. Não. Ah lá, claro, é isso que eu queria que o pessoal não entendesse. Sabe, meu filho, hoje tem necessidade de comer. Sim. Tem gente que só precisa comer uma vez no dia. Tem gente que é toda hora. Claro. Não é? Sim. Então, a necessidade de respeito vai ser de acordo com as circunstâncias. Veja só. Imagine meu tijolinho chegando para dar uma palestra para doutor com a guia dela e o turmante dela. Ah. Se um doutor se levanta que não quer ouvir porque é uma macumbeira que vai falar. Sim. João vai dizer assim para ela. Ele vai observar, se levantou dois, e a multidão vai observar que se levantou dois ou três. Aquilo que é ensinado para o meu cavalo é uma forma de respeito. Sim. Ele está respeitando a presença, por isso está se retirando, graças a Deus. Ah, aí. Pronto. Então... Não vai se sentir agredido porque o fulano se levantou e saiu. Claro. Vamos falar da agressão. Sim. Vou. A gente não quer ser agredido. Por isso, dessa temática de querer trazer a educação para todos que não se deve agir com intolerância. Não é? Sim. O foco e o fundo dessa movimentação... No final das contas, é que não exista nenhuma agressão para com aqueles que não praticam a intolerância religiosa, correto? Sabe, meu filho, agressão não cabe em nenhum momento entre nada. Mas é a motivação final de lutar contra o preconceito religioso. Você a intolerância. A agressão não entra, ela não se encaixa. E a agressão sempre parte do intolerante. O intolerado, ele tem uma reação à agressão. Sim. Né? Certo. E quando ele está imbuído mesmo, deixa amor, deixa humildade, tolerância, a reação dele é diferente. Sim. Não é empunhar a faca ou a espada que eu me coloquei para você. Certo. Mas empunhar aquele olhar de bondade. Bom. Sabe, meu filho? Sim. O intolerante, ele prestigia mesmo, é de sentir que alguém olha para ele com olhar de bondade, que faz tempo que ele nem se olha no espelho, nem se consegue ver com os próprios olhos. Sim. Então, o que ele prestigia disso? Ele é um desamado. Claro. Pela própria espiritualidade dele, que ele nem sabe o que é que é. Não é? Então, qualquer grupo religioso que sofra intolerância religiosa, no fundo... Que pratica a intolerância. Mude bem as suas conversas. Ah. Qualquer grupo religioso que pratica a intolerância são grupos totalmente ao jeito da presença da espiritualidade, ou de Deus, ou de Oxalá, ou de Opatalá, que queira chamar. Porque Jesus nunca travou uma luta, já que o exemplo de paz e de amor é Jesus para eles. Nunca travou uma luta levantando uma espada, ou pegando um cajado e batendo na cara dos outros. Não. O que ele fazia era alimentar os espíritos e alimentar a carne, fazendo multiplicar. Ele ensinava pelo amor e para o amor. Foi isso que ele deixou. Claro. Se você ler a Sagrada Escritura de uma ponta a outra, por mais que o homem tenha modificado ela, lá não tem escrito o nome de nenhuma religião. Tem uma, o amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem. Ainda é demais que ele não faz acepção de ninguém. De preto, de branco. Sim. Né? Claro que sim. Das pessoas que têm um jeito diferente de amar. Ele não faz. Então chega e fala, Chapchão, demonstra aí a tolerância, demonstra aí a humildade, demonstra aí o amor. Caixa de Deus. Sabe Deus. Olha, veja como é chave essa expressão. Ama teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou intolerante com o outro, eu estou odiando. Então eu também estou me odiando. E se eu não estou gostando da intolerância do outro, se na falta de educação dele ele está achando isso certo, será que eu não estaria desamando o próximo? Não. Porque você é um ser humano. Sob as rédeas, você é um ser espiritual, está aqui para se corrigir, para evoluir. E você vai sentir o que os humanos sentem, uma reação de ver sua fé agredida. Como uma mãe, que pode ser a mãe mais branda e serena possível. Mexe com o filho dela para tu ver o que é a leoa. Mande alguém mexer em Oxê e pede o que tua mãe vai fazer com quem mexer em Oxê. Se Oxê não tiver nenhum pingo de amor por Oxê. E nem importa o jeito que você seja, que sujeito você tenha, que vida você leva. O amor de uma mãe é incondicional, ela vai sempre lhe defender. É como alguém que tem uma fé. A sua fé é incondicional a qualquer coisa. Quem tem a sua fé vai defendê-la em qualquer circunstância. Por isso, meu filho, que fé não pode ser discutida. Em nenhum banco de academia ou de roda. Vai sempre gerar polêmica, porque é um conhecimento claro, de cada um. A fé de cada um não pode ser discutida. Não, claro que sim. Se minha filha bem, ele tem fé que vai ser curado com menos palha de picolé, tu não pode impedir, porque tu não acredita nisso. Sim. Né? E eu vou fumar meu pito. Graças a Deus. A segunda vez que o senhor traz em pauta o amor de mãe. Tá. Quando a gente É. Porque a Umbanda é uma mãe. Certo, claro que sim. Aí o que eu tô falando é isso. Ou a Umbanda como religião querida torna-se um filho e a gente cria esse amor materno, né? Eu entendi o que o senhor quer dizer. Mas com essa noção de universalidade e amor universal, não seria o momento de a gente ver todos os filhos de Deus como aqueles que dignos de receber esse amor de mãe que a Umbanda recebe de cada um de nós? Então, vê-los como crianças que ainda não despertaram, enquanto fazem essa intolerância religiosa para conosco, enquanto a gente continua daquele jeito que o senhor falou, firme, forte na fé, quebre tudo, eu vou continuar de outro jeito, faça tudo, quer me agredir? Vamos ver a lei, eu vou atrás da lei e o que a lei fizer. Se eu não conseguir escapar e eu estou aqui no meio, não tem outro jeito, não é agora que eu vou deixar de te amar. Te amei até agora. Bate então, quebra tudo. Uma hora essa violência vai acabar. Sabe, meu filho, mas você está falando de um ser que já passou por uma evolução muito grande. Olha o pavio da caminha, ele é curto. Se alguém for falar da religião dela, por mais ensinamento que ela tenha, ela vive num plano terreno. Sim. Sujeito às energias do plano terreno. Claro. Então esse sujeito que você trata aí é um sujeito que já passou uma evolução. Um peito velho, o homem veio aqui, aquele dia eu fiquei paciência com ele. Aí. Mas eu dizia para uma jovem dessa, que estava com o seu turbante, aí veio uma pessoa no trabalho dela, puxou o turbante, ele enfiou-lhe a mão na cara, reação natural dela, enquanto ser humano, naquele momento, vai ser tomar o meu turbante. E fazer o quê? Vai ser uma reação de um ser humano normal. Os umbandistas não são seres extraterrestres que não vão ter emoção. Eles têm ainda a emoção da Terra. A emoção de uma pessoa que está em construção evolutiva. Certo. Isso são reações naturais. Entendi. Vocês ensinam conforme os alunos. É claro, eles vão aprendendo, vão aprendendo, vão aprendendo. Quantos aqui já seguraram a mão? Vixe, professor, então. Isso era tão valente. Agora, aqui deixou uma jamanjinha, tem chame de barata, ou ela escutou, não fez nada. Então, é uma evolução, é um processo. E às vezes ela diz assim, eu ainda não alcancei esse grau. Claro. Outra diz assim, eu acho que eu não vou alcançar esse grau nunca. Certo. Porque é um processo. Você está todo tempo convivendo com a violência, com a bichão, com a soberba. Né? Então, por isso que eu digo assim, vem pra cá, bota um banho de descarrego, minha filha, um banho de limpeza, começar aqui a rejação para ver, começar a semana bem. Claro, claro. Porque elas vão estar nas interferências. E você sabe, quanto mais espiritualizado você é, mais energia de todos os tipos você atrai. Porque é o que você chama de provação. É. Por quê? Você passa a ser um canal. O médium, ele é um ímã. Graças. Um ímã atrai ferro, né? Então, aquelas energias passam a atrair. Sim. Ele é um portal. Manda vir. Né? Claro. Ele é um portal. Sim. Então, passa isso. Bicho, olha, se meu tijolinho, a gente vai dar uma palestra na educação, aí aparece uma no meio, enviada. Aí o tijolinho fala assim, meu pai, me dá bem a tua palavra de amor, porque se eu for responder aqui, a minha mão vai crescer. A minha o quê? Minha mão vai crescer. Na cara dos outros. Aí, todo mundo se assusta com o jeito que ela responde, com altivez, no meio da multidão, com cautela. Sim. Né? Tuxa. É um processo. Claro. Ela virou santa? Virou não. Mas está crescendo, evoluindo. Né? Pouca coisa irrita a professorinha. Né? Graças a Deus. Então, se ela foca a missão dela em cima mesmo de daqueles que pesquisam, lá no meio do mato, nas periferias da cidade. Então, sim, agora tem uma coisa. Pessoas movidas à missão são guerreiros. Ninguém impede. Pessoas movidas à missão são guerreiros. São guerreiros. Ninguém impede. Impede. Ninguém entra no caminho. Olha. Ninguém. Sim. E cada pai de santo, e cada mãe de santo, sério, chega ele da Umbanda do Candomblé. Ninguém vai impedir que seus terreiros batem seu jatabaque. Mais uma razão para ficar em paz. Fortalecido no amor, na humildade e na tolerância. Olha, e deixar o preconceito como solto, entre aspas, porque amar se próprio e o próximo no ambiente onde você se ninguém encontra vai não deixar, é fazer nada. Ninguém vai deixar o preconceito correr solto. Ah. Quando está amando ali. O que eu quero dizer é isso. É que nós precisamos é criar um movimento, uma onda energética para barrar esse preconceito. Que faz naturalmente a cada vez que você cultua dentro da Umbanda. E dentro das religiões de matriz africana. De dentro da católica, dentro do evangelho, quando é feito, né, com o propósito na espiritualidade superior. E aí, veja que lindo. A partir de agora, para todo mundo que está ouvindo, pode deixar de existir essa onda de intolerância religiosa. Porque, primeiro, tem restrita confiança nos desígnios de Deus, sabe que tudo que Ele pode fazer é o melhor dEle, e que essa onda de amor alcança todos os corações e ilumina o mundo. Meu filho, só ia acontecer se não fosse um mercado religioso. Ah. Se os tempos espirituais fossem realmente espirituais. Mas nós estamos falando de espiritualidade, enquanto o que impera neste plano de Oxês é um mercado de religião. É igual a historinha do beija-flor querendo apagar o fogo. Você está entendendo? Sim. Você está falando de espiritualidade, isso, religiosidade. Sim. Mas o que está acontecendo é um mercado de religião. Claro. É igual o senhor dizer que... Por isso que é difícil combater. Sim. Porque é tentar combater o mercado da religião. Certo. Mas o senhor não acha que existe uma forma de combater vibrando o amor incondicional, fazendo a sua parte, corrigindo em você aquilo que te assemelha a toda essa destruição? Sim, é isso que o Pai está dizendo. Sem ter que nós podemos vibrar uma canal de energia, onda de energias para combate. Isso nós nunca vamos desistir. Nós estamos vibrando direto, rejando pela paz no mundo, buscando todos os canais da Ixalanga que ficam sobre a cidade, invocando essa paz. Quando é religiosidade, se alcança. Mas quando é mercado religioso, não se alcança, porque é um mercado. Você percebe que os sacerdotes que são espiritualizados já conseguem conversar com outros. Certo. Mas o que vive do negócio da religião não conversam. Certo. Porque não sai de bom tom. O dono de um grande mercado conversar com um pequeno dono de uma empresa pequena. Certo, claro que sim. Você está me entendendo, Machia? Sim, senhor. É isso que nós estamos dizendo. Quando se trata de religiosidade, essa onda magnética, essa onda de energia, combate perfeitamente. Deixa eu ver se eu entendi o que o senhor falou. Existe um sistema. É igual o sistema... É o econômico, é o sistema econômico igual, religioso. Ah lá, igual ao sistema econômico, existe um religioso. É, ele é econômico, religioso. As grandes igrejas transformaram em negócios. Certo. Então, se elas se transformarem em negócio, nós não estamos tratando de espiritualidade e religiosidade. Nós tratamos de pessoas que querem ter um poder e impõem este poder. E este poder é imposto pela sua religião, combatendo qualquer outra fé que não seja deles. Porque qualquer outra fé vai tirar deles os clientes. Claro que sim. E o senhor está dizendo que há um sistema que... Não importa quanta gente passar lá dentro, vai se corromper. Do jeito que é mercado, né, Mafia? Claro que sim. Se for um templo sério, seja ele católico, evangélico, que o seu sacerdote for sério, ele não vai sinal de amor. Porque não é isso que está escrito na Sagrada Escritura. Certo. Não é isso. Mas quando eu digo de olhar para eles como criança, em processo de se Entendo. Despertar... Olhar como criança é perceber na inocência do que eles estão vivenciando. Que fazer o mal é ser inocente. É ser inocente. É. Mas fazer o mal com a consciência que se tem não é inocente. Mas ele não consegue alcançar alguém que já alcançou aquela vibração que o senhor falou de não. proteção. Então ele não vai fazer pois mal. É. Só que nós estamos falando, no mundo espiritual, claro. Tudo isso acontece. Certo. Mas nós estamos falando de pessoas terrenas que vivem num plano terreno sujeito às leis terrenas. É. Entendeu, Chico? E vibratoriamente aberto àquele insulto. Sim, aquele insulto. Sim. Porque além dos princípios religiosos, éticos, morais, está da própria formação que o sujeito foi criado. Tem mãe que ensinou a se der um tapa e você se dá dois. Se você chegar em casa chorando, você vai apanhar de novo. É isso que eu estou sendo ensinado, meu filho. É, eu tô meio que um pouco tolhido, sem muito... De quê, meu filho? Para explicar, eu tô sem muito capacidade de movimentação dentro da minha visão de mundo, porque... É, o senhor muito mais experiente, com uma visão muito ampla, o senhor vê os seres humanos como incapazes de amar o próximo. Não, esse pai em nenhum momento disse isso. Essa foi a sua compreensão? Isso. Pois foi a sua compreensão foi incompreendida por você. O que o pai está dizendo, todo ser humano é fruto do amor. Certo. É filho do amor, então está condenado a amar e a ser amado. Com o tempo, com se libertar dos apegos. Ele nasceu para ser amado, ser humano. É isso que o pai está dizendo. Nasceu para ser amado. Amar e ser amado. Amar certo, sim. O que o pai está lhe dizendo é, quando você coloca que a pessoa que está bem aqui, que recebe ensinamento, vai levar pá na cara e vai baixar. Vira o outro lado. Olha, bota mais nas minhas costas. Pai está dizendo que, por mais que esse espírito seja ensinado o valor da humildade e da tolerância, eles têm os princípios morais dele, os valores de formações familiares e as fraquezas terrenas, que eles têm processo de evolução. Sim, pronto. A menina novinha desce, alguém puxar o turbante dela, exato. É muito difícil ela dizer assim, pois fique para você. Você está entendendo? É o que me limita. Exato, porque são pessoas humanas ainda, claro, com sentimentos muito humanos. Sim. Porque eles estão caminhando para uma caminhada de evolução espiritual. Certo. Quando o soldado chegou aqui, que eu estava em terra, eu não tive nenhuma reação. Claro que sim, entendi. Não é? É. Eu não tive nenhuma reação. Por quê? Porque eu não sou desse plano. Sim. Mas se eu subo, a professorinha fica, sim. A bagaceira está claro. Aqui. Olha aquela ali, ficou agitada. Sim. Advogada. A outra ali ficou agitada. As advogadas já ficaram, já pegando os papelinhos da lei. Sim, senhor. Entendi. E eu que não era deste plano, não é? Neste estágio que você coloca, que sabia que eu podia mandar amor, é tanto que as moças foram se acalmando quando viram minha calma, e o coronel se acalmou também. Pronto. E se não se acalmar, quebra tudo, me mata, faz o que você quiser. O que não, tu não vai fazer é eu te desamar. Você está entendendo? Sim. É uma força mental e uma força do seu coração, não é? É. Mas aí, eu... Olha, menina, que coisa formosa. É um sapo, vô. Na caixa. É, meu filho, é um nananzinho andando por aqui. Não é bonito? É lindo, não pode matar, não. Não, mas é uma coisa linda. Deixa ele ali. Não está falando mal de ninguém. Tá não, mas achei que estão tudo apavorados, que estão apavorados. Ah, é, né? E nós falando aqui do... Né? Da... Olha, deixa ele lá, minha filha. Não mexa não. Não, deixa ele. Deixa ele. Se ele é pular... porque as meninas vão... Se ele der um pulo ali, aí tu vai ver que vai ter um pulo de um monte de mochila. Graças a Deus. Pois é. Você entendeu agora? Entendi. Pai não diz que o ser humano não tem capacidade de amar. Claro. Pai diz que ele nasceu para mais ser amado. Sim. Que o Pai está dizendo que o plano terreno, a vibração desse plano terreno, deixa as pessoas muito vulneráveis a um ato de agressão contra elas. É isso que o Pai está dizendo. E é isso? E é exatamente isso, foi o início da conversa que está sendo trabalhado. Exato. É isso que dentro, que é o sentido de um preto velho aqui. Ah lá. Para ensinar. Certo. Bater na água mole em pedra dura. Pronto. Mas pai, ele me bateu. Meu filho, não dá para dizer, você não pode bater assim nas pessoas. Pronto. É isso. É isso que nós estamos ensinando essas mocinhas. Mas elas são ainda... A juventude é impetuosa, meu filho. Olha aí. Por que que você está aqui? Porque você ainda é jovem. Se você fosse um velhinho, você estava procurando era um repouso. Você está aqui pela sua impetuosidade. Sim. Né? É. O jovem, como diz João, gosta das coisas já. Né? Das coisas já, para agora, neste momento. Quer ganhar dinheiro já, mas nem se preparou para isso. Uhum. Vem a moça muito, eu quero ela. Já deixa a moça besta, né? Vi um rapaz, eu quero ele. É bonitinho ver a capa, mas dentro não é bom, né? Então, assim, os jovens são muito imediatistas. E hoje vocês vivem numa sociedade imediatista. Claro. Então, permanecer... A chave de você. A chave, graças a Deus. Que o sapo está gostando de mim? Ele fala que ele está chutando você. Ele está querendo me provar. É isso sim. Se você pula essa cadeira, né? É. Se eu consigo... Porque eu estou dizendo aqui a filosofia... Que a gente deve cultivar a capacidade de ficar em paz, indiferente do que acontece à nossa volta. Porque restrita a confiança no desígnio de Deus, número um. E número dois, é que nenhuma dor, ou tristeza, ou raiva de alguém para com a gente dura para sempre. Tem que ficar com esse olho, tratando de se manter tranquilo, com a sua paz, e de olho no inimigo, como você está de olho chato. Isso. Estou olhando para ele. E tô conversando aqui, e falando... Isso, estou olhando para ele, estou aqui pensando assim, por que uma coisa dessa precisa tirar a nossa paz? Não precisa, é um condicionamento que eu me eduquei assim, com medo de ficar doente quando ele passar em mim. Pois é, porque você não sabe como é que ele elimina o veneno, né? Não sei. Pois é, eu vou tentar... que assusta porque não sabe. É. É isso que assusta o outro. Olha, quando é agredido, que não sabe o limite da agressão. E às vezes você reage naquele momento para inibir, elevar o nível da agressão. Certo. E às vezes pode piorar. Só que nesse meio tempo, eu tenho a oportunidade de trabalhar em mim para aumentar minha resistência, que é o que vocês falam. Ah, você já parou mais de olhar para ele. Parei. Você já está se acostumando com a presença dele. E a hora que eu parei, mas ele virou para lá. Mas minha não tem. Olha para a carinha delas. É. Não é? Caixa de Deus. Então, esse tempo que eu tenho até que a adversidade chegue, é o tempo que eu preciso combater a intolerância religiosa dos outros, cultivando em mim essa capacidade de amar mais, tolerar mais e de perdoar mais. E de estar sempre preparado e nunca armado. Olha aí. Voltamos ao nosso começo da conversa. Sim. Estar sempre preparado. Claro. O que é estar preparado? Estar harmonioso com você mesmo. Estar preparado a estar em harmonia consigo próprio. É, consigo, que você vai ser como uma roja. Sim. Que não precisa dizer que ela está. Só exala seu perfume. Claro. Não é, meu filho? Sim. E aí a gente volta... Achei uma pessoa cheia de amor. Ai, que lindo. Mas não tira o olho já. Sabe, já estou vendo ele andar, ele foi para a parede agora, foi embora. Ele falou, deixa eu deixar ele tranquilo. Eu acho que eu não consegui incomodar, né? Ele deve estar pensando. É. Se ele pensasse. Deve estar pensando nisso, sim. Claro. Então, se você está imbuído de estar... É uma caixa. Você é uma caixa. Sim. O que sustenta você é o amor, humildade e tolerância. Sim. Aí vem bem aqui um que está imbuído da intolerância, do desamor e da soberba. Ah. Aí como se fosse o bem e o mal. Na hora que você lançar a sua energia sobre o bem, não tenha dúvida que vem um vento e lhe rebate a cuspida aí para cima de você. Né? Como diz a Sagrada Escritura, essa língua aqui é uma bolsa de veneno. Você tem que ter cuidado para não morder, para não se matar, né? Sim. É assim. Se é fato que isso acontece, dado a nossa fé,